1972, com sete finais, ele tem sequência 1-9-2-1-9-5. Comporta 1895, 972, tá ligado? Uno 172, no sol 41, autorizado táxi para o pátio 1, na minha escuta até o corte, via taxiway Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 1172. Uno 172, pode, por gentileza, me confirmar as condições da pista? A pista está olhada. Chuva moderada na final. Após o cruzamento ali da cachoeira, já reduziu a pista. Se tiver só informação, na minha escuta até o corte, até o 208. A sua escuta até o 08, até a chuvinha aí pelo nosso, né, a câmera do radar aqui, mas um minutinho aí ela já passa. Não vai ser não nada extenso não. Alfa Romeo. Alfa Romeo, precisa? Bom dia, Romeo, no, na remota 13 do Pátio 1. Autoriza fazer reporte para a posição 11. Eu tenho um Pátio. Autorizado, reporte ao término, Golfo, Golfo Romeo. Reporte lá, Golfo Romeo. Argentina 1911, good night. Argentina 1911, good night. Are you ready for takeoff? Affirmative. Confirm, taxi via Bravo. Affirmative, via Bravo, cleared to line up and takeoff. Runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Clear, line up and takeoff, runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, Correspondence 11, contact Salvador Cruz, control frequency 120.8. 120.8, 1911, 1941. Contact level 340. After 2006, I'm flight leader position. Flight level 340. And after 2006, say direct to leader. Leader position, Argentina 190. Leader position, Argentina 19011. Confere Guarulhos autorizado via posto número 0 até Taubaté, nível 360. Distrito César Pulvo, 1, transição Motiva. Responder 5177, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 360 aprovado, Guarulhos, via posto 10 até Taubaté, transição do 1, transição Motiva. Responder 5177, controle 208, foram 161, obrigado. Meu nome é 61, afirmo, portão 08, reporte plano para o posto 7 minutos. Reporta. Posso arrumar meu possível? Mas nada é bom. Ah, tô com certeza. Felipe, bom dia. 0-1-9-0-1-1, request fly direct to Sierra Golf Romeo, VOR. A gente não é 911, corre Recife, 128.35, e Fernando Boa, 23.08. Argentina 1911, change to frequency, say again please. 128.35, e Fernando Boa, 123.08. Same frequency to 128.35, enable 123.8, Argentina 19.11. Good night. estacionamento no 08. No, no, no, no, no, autorizado, repassar. Autorizado, repassar, no, no, no, no. Solicitando o retoque da posição 6 para a posição 8, após o Gol. Após a passagem da aeronave da Gol, o prédio inicial está autorizado, repassa o tempo. Até o ponto de queda da pista 10, via pátio do taxi Índia, no ponto de queda reporte pronto, ajuste no 017. 017, via pátio no taxi Índia, ponto de queda reporte pronto, 1017, ajuste, chamando o 61, obrigado. Bom dia, o CAN 3601, autorização São Paulo, Congonhas, informação é, portão 7. CAN 3601, bom dia, aguarde cota para Guarulhos, para Congonhas, prepara a saída São Paulo, no trânsito São Mótico. Aguarde a autorização CAN 3601. espera pronto o não no meu ano. No número 61, realizando a linha de colapso no 0, vento 120 graus, 07 nós. 7 livre já e decolar a pista 10 ou 1961. Alfa Victor e Fábio, bom dia.